Jesus é meu Senhor. Vida eterna prometer e para o céu vai me levar e com ele vou cantar. Lá no céu tem ruas de ouro e lindos muros de cristal, belas moradas para os santos com o repouso eterno. Pra quem nele confiar, suas dores e seus lamentos, ele tudo sanará. Lá no céu tem ruas de ouro e lindos muros de cristal, as moradas para os santos, com o repouso eterno.